feliz eu encontrei. E pra não me machucar, decidi não mais me apaixonar. E você chegou pra arrumar a bagunça que eu sou. Aí você me olhou, nem esperava, mas me surpreendeu. Eu sou